Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos ouvem, o disco do dia de hoje traz música de Ruiz, com o álbum São Sons. Começamos com a faixa título, de autoria de Estrela Leminski e Théo Ruiz, com a participação de André Abujanra. São lendas de Iemanjá, são lendas gregas, são tantos templos hindus, são tempos hindus, são cantos de orixás, são cantos índios, são de dizer e calar, mas o som é o som, solos de oboé, o som e o sentido, são rimas de Maomé, de todo princípio, são contrapontos de fé, e o resto, silêncio, são de viver e amar, e alguns que nunca ouvirão. Entre experimentos e sonoridades inesperadas e originais, porém com groove e swing, Música de Ruiz é um álbum autoral que merece ser descoberto. Vamos ouvir Reinvento, uma composição de Estrela Leminski e Selmar, com a participação do compositor Selmar. Não querer ser sempre, para sempre ser, isso eu aprendi com o vento. Saudade tenho de tudo o que a gente vai viver, mas ainda não tem. Mas ainda não teve tempo. Tudo que é leve, o vento leva. Eu quero aprender um jeito de reinventar. Certeza ou tristeza, de qualquer jeito o vento vai levar. Na brisa do mar, no sopro da vela ao se apagar. Na brisa do mar, no sopro da vela ao se apagar. Mais um título de Música de Ruiz. Mais um dia, composição de Théo Ruiz. Mais um dia, sem rotinas e clichês, sem demoras, sem motivos e nem porquês. Eu penso em mais um dia pra esquecer, mas esse dia sem você. Nosso filme, sem começo, meio e fim, sem pretexto, sem novela e nem plim-plim. Eu fico imaginando e inventando que esse dia chegue em fim. Ávida, de Estrela Leminski, do Gomide, Fred Teixeira e Théo Ruiz. O destino é desafio para quem se espanta. O destino no ventre se agiganta, é desatino, é um menino, é como manha de criança. Música de Ruiz se compõe de Estrela Ruiz Leminski, Théo Ruiz, Fred Teixeira, Du Gomide, Érico Viense e Denis Mariano. Se agiganta, é desatino, é um menino, é como manha de criança. São Sons, de Música de Ruiz, foi produzido e arranjado por Fred Teixeira e Du Gomide. É um disco independente distribuído pela Trattori. Mais informações: www.musicaderuiz.art.br.